mais ligar, só não parei de beber. Nem de me contradizer, não acredite no que eu falo. Basta um copo pra tudo que eu digo e por água abaixo. Mentindo sempre pra mim mesmo, mas no fundo do litro eu te vejo. E na borda do copo eu sinto seu beijo. Eu só levanto o dedo, e já são três mais uma de novo, mais forte sem gelo. Só eu sei mais do que ninguém. Que telefone, bebida e modão, é um perigo que tá na minha mão. Eu ligo mesmo, eu bebo mesmo, moço, choro e bebo, já ligo por mim. Só eu sei mais do que ninguém. Que telefone, bebida e modão, é um perigo que tá na minha mão. Eu ligo mesmo, eu bebo mesmo, moço, choro e bebo, já me comprometo, esquecer, não esqueço. Mentindo sempre pra mim mesmo, mas no fundo do litro eu te vejo. E na borda do copo eu sinto seu beijo. Eu só levanto um dedo, e o garçom traz mais uma de novo, mais forte sem gelo. Bem, só eu sei mais do que ninguém. Que telefone, bebida e modão, é um perigo que tá na minha mão. Eu ligo mesmo, eu bebo mesmo, você choro e bebo, já me conformei. Só eu sei mais do que ninguém. Que telefone, bebida e modão, é um perigo que tá na minha mão. Eu ligo mesmo, eu bebo mesmo, quando choro e bebo, já me conformei, te esquecer, não esqueço. Eu ligo mesmo, eu bebo mesmo, quando choro e bebo, já me conformei, te esquecer, não esqueço. Aê!